uma grande nuvem de poder neste lugar. Está chegando a hora e o momento de agir. Mistérios vão ser revelados, hoje aqui já posso ver. Já ouço um barulho que me envolve com poder. Ó filho de Abraão, eu profetizo pela fé que as lágrimas agora derramadas por ti não serão de dor. O tempo de tristeza já se foi, agora é o tempo de colheita. O verão passou, o outono chegou, acabou, é o fim. Chegou o tempo de cantar, Deus me trouxe aqui pra profetizar, pra profetizar, pra profetizar. Eu profetizo, ainda que estejas morto, eu profetizo. E mesmo se lançada ao fogo, eu profetizo. E mesmo tendo resistência do mal, não vou recuar. Eu profetizo, se o azeite está no fim, eu profetizo. E se tiver somente o pão, eu profetizo. Que na tua vida nada, nada mais será em vão. Eu profetizo, mudança em tua vida hoje, eu profetizo. O mal jamais te vencerá, eu profetizo. Uma sequência de vitória em teu celeiro, hoje eu vou profetizar. Ó filho de Abraão, eu profetizo pela fé que as lágrimas agora derramadas por ti não serão de dor. O tempo de tristeza já se foi, agora é o tempo de colheita. O verão passou, o outono chegou, acabou, é o fim. Chegou o tempo de cantar, Deus me trouxe aqui pra profetizar. Aqui neste lugar, pra profetizar. Ainda que estejas morto, eu profetizo. E mesmo se lançado ao fogo, eu profetizo. E mesmo tendo resistência do mal, não vou recuar. Eu profetizo, se o azeite está no fim, eu profetizo. E se tiver somente o pão, eu profetizo. Que na tua vida nada, nada mais será em vão. Eu profetizo, mudança em tua vida, hoje eu profetizo. O mal jamais te vencerá, eu profetizo. Uma sequência de vitória em teu celeiro, hoje eu vou profetizar. Vou profetizar. Profetizar.